companheiro e a você, companheira nessa jornada terrestre. Meu nome é Wilson Roberto Garcia e esse é o programa Visão Espírita. É com o coração transbordando de alegria que novamente aqui estamos, reunidos em torno dessa valiosa oportunidade para aprendermos um pouquinho mais sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina dos Espíritos. E é com essa alegria e com essa honra que nós convidamos aqui o nosso amigo Alain Diniz Souza para se reunir a nós. Seja bem-vindo, Alain. Bom dia. Bom dia, meu amigo Wilson Roberto Garcia. Bom dia ao meu querido Luiz Pessoa Guimarães, que daqui a pouco está conosco. E eu queria dar um bom dia especial ao nosso amigo Geraldo de Tarso, que está lá no Rio Grande do Sul, babando em cima do filhote dele, o filhote dele que se tornou médico, tal O qual ele Saulo, é, o Saulo. Ele está todo empolgado. Ele teve um momento lá que ele me mandou. No meio da formatura, convidaram ele para entregar acho que o diploma para o Saulo. Eu não entendi direito, mas acho que foi isso. Eu acho que, assim, para um filho, desculpa, para um pai, ver o filho seguindo seus passos, e se o Saulo seguir os passos do Geraldo no amor que ele tem à medicina, ah, rapaz, nós estamos formando um médico maravilhoso, tal qual é o Geraldo. Então, um beijão para o Geraldo. Né? É um amigo querido nosso que a gente ama de verdade, né? Mora no nosso coração e num momento de festa familiar desse que a gente não tem tamanho, né, Wilson? Tal qual o Sem Wilson dúvida aí agora nenhuma. 2 semanas casou a filha dele, outro momento de amor muito gostoso. Então, assim, acho que esse é o. Eu estou falando sobre isso, Wilson. Até estou atrapalhando de Luiz não entrar aqui, daqui a pouco ele comenta. Eu estou falando disso porque eu acho que essa é o papel de pai e mãe, né? É criar o cenário para os filhos brilharem, né? A gente, na realidade, só dá estrutura para que eles possam brilhar no mundo e a gente fica daí de camarote assistindo o brilho dos nossos filhos. Então, um ótimo Sem programa dúvida. para nós hoje. Claro, para todos nós, um abraço para o Geraldo, parabéns ao Saulo. E é com esse mesmo espírito que nós convidamos o nosso amigo professor Luiz Pessoa Guimarães para participar conosco aqui. Bom dia, Luiz, seja bem-vindo. Ganhei um título de professor hoje, legal. Mas devo ter cara mesmo, Wilson, porque muita gente chama de professor. E renovo aqui os nossos parabéns ao Geraldo, ao Saulo, à esposa, né? E que realmente ele possa brilhar tanto quanto o pai na medicina. E que nós possamos fazer um ótimo programa. Para nós é um prazer imenso estarmos aqui. Um abraço e bom dia para todos nós. É isso aí. Sem dúvida. O Alain falava sobre a realização, né, do pai e assim sobre o Saulo Geraldo, um profissional que tenha bons conhecimentos, conhecimento técnico, uma formação moral, né, a estrutura familiar que ele teve. Tem tudo para ser um grande profissional, né? Apesar de todos os desafios dessa vida que a gente sabe, mas a base moral dá força para a pessoa seguir, né? E o pai é esse que cria realmente para o filho ser autônomo, ser livre. Eu lembro muito aqui de Khalil, Gibran Khalil, ele, quando fala sobre filhos, ele fala que os filhos são como as flechas e o pai são como os arcos na mão do arqueiro. O arqueiro é Deus, né, que usa o arco. A alegria do arqueiro, então, é ver o arco sendo flexível para poder arremessar a flecha e a flecha voar o mais longe possível. Essa é a alegria do arqueiro. Então, a flexibilidade dos pais, tão necessária, né, no processo de criação, de formação do caráter dos filhos, né, e a capacidade de permitir que essa flecha voe, né, que vá distante, né, Alan? E O como? Alan também, né? Quem sabe, Alan, daqui a um tempo, né, é a sua vez de deixar a flecha voar longe. Rapaz, vai chegar o momento. Ela já está voando, ela já está dando seus passos aí pelo mundo e a gente fica muito feliz com esse movimento, né, dos filhos, né? Sem Então, dúvida. vamos valorizar as nossas crianças, né? Podem ser filhos, sobrinhos ou mesmo crianças próximas da gente. Vamos dar base para que elas cresçam. O futuro do nosso planeta e outra, o futuro das nossas reencarnações, né? Eles serão os avós dos nossos pais, provavelmente lá no futuro. Então, que crie bem para que a gente crie um círculo virtuoso, para que sejamos os netos lá na frente, que novamente brilhem na família, espiritual. O Alan falou muito bem. Tem uma frase de uma tribo, acho que é da Nova Zelândia, se eu não me engano, que diz que é necessário toda uma aldeia para educar uma criança. A responsabilidade é de todos nós, né, com o nosso exemplo. Quero dar o um bom dia aqui para você que nos acompanha aí de sua casa, nossa gratidão por permitir que adentremos o seu lar. Já está aqui conosco ela, Silvia Variac, bom dia. Simone Borsato, a Eurideia, que sempre nos acompanha, está aqui novamente hoje, desejando um dia maravilhoso para nós, para todos nós. João Luiz Faracini está aqui também. O amigo Rubens, bom dia, Rubão. A Deise Cassaniga, bom dia, Deise, que alegria tê-la conosco. O João Luiz, já falei. Rosimaire Cecília de Freitas Bortoleto, Isabel Bulo. Cidinha Salvador, a Isabel aí entrando, Cidinha Salvador, a Nádia Meneghetti, Vilma Belegardi Lopes da Silva, Ana Maria Bonfim Matos, olha quanta gente aqui, Alain Luiz, que delícia, Francisco Delícia. Moretti sempre aqui conosco, Luiz Gustavo Borsato, Regina Arruda, Ricardo Fatinello, ele é o meu cunhado lá de Americana, acompanhando a gente aqui. Um grande abraço para ele, para minha irmã, para todo o pessoal lá. Luiz Eckstein, Ruth Largato, é isso, Longato, a Ruth Longato, companheira aqui do bairro. Carolina Moraes, Tarcísio Bortolim, um bom dia a todos vocês. E agora, todos juntos, eu convido para que nós, antes de introduzirmos o assunto, para que convoquemos a presença das Terezinha Oliveira, da saudosa Terezinha, para nos ajudar a nos equilibrar, a entrar em sintonia com os bons espíritos para que possamos conduzir o programa nos próximos instantes. Vamos à prece, então, súplica. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, Alain, Luiz. Estamos então preparados para introduzirmos o primeiro texto do programa de hoje, extraído da obra Caminho, Verdade e Vida. Eu vou pedir para o Alan, preparar o banner para colocar na tela, Alan, por gentileza. Desculpa. Caminho, Verdade e Vida. O texto, o nome do texto é Façamos Nossa Luz. Lembrando que a obra é uma obra ditada por Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. O texto começa, então, com uma citação ao Evangelho de Mateus, em seu capítulo 5, versículo 16. Segue, então, o comentário do benfeitor espiritual. Ante a glória dos mundos evoluídos, povoam um universo, o estreito campo em que nos agitamos, na crosta planetária, é limitado círculo de ação. Se o problema, no entanto, fosse apenas o de espaço, nada teríamos a lamentar. A casa pequena e humilde, iluminada de sol e alegria, é paraíso de felicidade. A angústia de nosso plano procede da sombra. A escuridão invade os caminhos em todas as direções. Trevas que nascem da ignorância, da maldade, da insensatez, envolvendo povos, instituições e pessoas. Nevoeiros que assaltam consciências, raciocínios e sentimentos. Em meio da grande noite, é necessário acendamos nossa luz. Sem isso, é impossível encontrar o caminho da libertação. Sem a irradiação brilhante de nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos, que ajudam em nome do Altíssimo, e nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja. É indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. É possível marchar, valendo-nos de luzes alheias. Todavia, sem claridade que nos seja própria, padeceremos constante ameaça de queda. Os proprietários das lâmpadas acesas podem afastar-se de nós, convocados pelos montes de elevação que ainda não merecemos. Vale-te, pois, dos luzeiros do caminho, aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humildade e acende o teu archote para a jornada. Agradece ao que te ilumina por uma hora, por alguns dias ou por muitos anos, mas não ouvides tua candeia, se não desejas resvalar nos precipícios da estrada longa. O problema fundamental da redenção, meu amigo, não se resume a palavras faladas ou escritas. É muito fácil pronunciar belos discursos e prestar excelentes informações, guardando embora a cegueira nos próprios olhos. Nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus. Podes falar maravilhosamente acerca da vida, argumentar com brilho sobre a fé, ensinar os valores da crença, comer o pão da consolação, exaltar a paz, recolher as flores do bem, aproveitar os frutos da generosidade alheia, conquistar a coroa efêmera do louvor fácil, amontoar títulos diversos que te exornem a personalidade em trânsito pelos vales do mundo. Tudo isso, em verdade, pode fazer o espírito que se demora indefinidamente em certos ângulos da estrada. Todavia, avançar sem luz é impossível. Muito bem. Eu queria passar aqui por ordem alfabética, viu? Um texto riquíssimo de Emmanuel. Eu queria que o Alan comentasse, Alan, o que a gente pode extrair desse texto de Emmanuel para o nosso dia de hoje. Que texto lindo, né? É uma poesia, né? Olha, eu brinco há muitos anos, e eu não sei se não foi por leitura desse texto, talvez tenha sido, não me recordo como eu comecei essa brincadeira. Eu leio há muitos anos e eu brinco há muitos anos para as pessoas, vamos para a luz, né? Vamos. E isso, inclusive, no meu meio profissional, né? Eu sempre estou brincando com essa frase. Tem alguns lugares que o pessoal até... Alan, vamos para a luz, né, Alan? Já fala, virou quase que um bordão da minha vida aí, eu convocando as pessoas para ir para a luz. Lógico que convocando as pessoas, mas toda hora me lembrando também para ir para a luz, né? Porque a gente tem tendências, em alguns momentos da vida, a angústia nos envolve, a dor nos acomete, enfim, as dificuldades de um mundo de expiação e provas, né? Eu gosto de brincar bastante que nós estamos num planeta onde os encarnados daqui são espíritos de expiação e provas, ponto. Não é vírgula férias, vírgula distrações, vírgula lazer, não tem isso aí. Aqui nós estamos para passar por expiações e provas. É natural que a gente passe por expiação e provas. É lógico que a gente veja o comportamento dos alunos na escola, né? Dia da prova, todo mundo fica apreensivo, quer fugir da prova, não quer fazer, fica revoltado em passar por aquela experiência. Imagina na vida. A vida, as provas são muito mais intensas, são muito mais complexas e nos convocam a uma reflexão diária nas nossas escolhas, né? Então, agora, para fazer, Emmanuel fala ali, né? Para fazer a nossa luz própria, porque a gente não deve depender da luz do outro, que acaba sendo uma tendência. Por isso que acaba tendo valor esses... como é que se fala? Esses mentores aí, encarnados, aí, não esqueci o nome que dá agora, que surgem aí, né? Esses guias, esses leitores de sorte, leitores da mão, e todos esses seres que se envolvem nessa busca de fazer luz para o outro, na vida do outro, mas, na realidade, é porque o outro não se acha capaz de ter a própria luz. E a melhor luz para iluminar o nosso caminho é só nós que podemos acender. Nós não podemos depender de ninguém, sabe? Nós não podemos depender de nenhuma pessoa para a nossa luz. Porque a hora que a gente chegar no plano espiritual, a nossa luz irradiada no nosso perispírito depende dos trabalhos feitos na elevação do nosso espírito enquanto encarnado. E se você chegar lá e estiver apagadinho, não tem como ser lá pedinte de luz, né? Não dá para você ser mendigo de luz. Ah, me dá um pouquinho de luz, que a minha tô muito apagada. Não tem isso. A luz se faz do trabalho desenvolvido no seu coração, né? Então, nós precisamos desenvolver a nossa luz própria. Ele fala em organizar o santuário interior e iluminá-lo a fim de que as trevas não nos dominem, porque nós vamos passar por expiação e provas, isso é sabido, estamos num planeta de expiação e provas. Então, que a gente se prepare. Como que o aluno fica tranquilo no dia da prova? Quando ele estuda, quando ele conhece a matéria, quando ele chega dominando o assunto. Então, ele se prepara para a prova, e a prova é um dia de festa para ele comemorar o nível do conhecimento que ele tem. O aluno revoltado, não estuda, chega lá, não sabe nada, é um dia de sofrimento, e muitas vezes ele tem que repetir o ano inteiro porque ele não conseguiu fazer a contento aquela prova. Então, vamos fazer a luz, que a luz possa brilhar em nosso coração, em nossas ações, em nossa vida, para que a gente ilumine o mundo. Temos alguns exemplos de pessoas que fizeram muita luz no mundo, né? Como Chico, como uma irmã Dulce, uma Madre Teresa de Calcutá, e essas pequenas luzinhas espalhadas já dão uma boa iluminação no mundo. Imagina só a hora que no Brasil, por exemplo, tivermos 100 pessoas agindo tal qual um Chico Xavier. Aí nós vamos ter um facho de luz, talvez seremos aí a pátria do Evangelho proclamada por Humberto de Campos, o coração do mundo. Mas, para isso, nós precisamos fazer do nosso coração o brilho, a luz, para transformar a nós e a todos que estão nos apoiando. É isso aí. Meu amigo Luiz Pessoa Guimarães, queria que você falasse um pouco também sobre esse lindo texto de Emmanuel, Façamos Nossa Luz. A doutrina, você vê que a gente não pode fugir de conhecê-la, né? Porque ela nos permite a sintonia adequada, o conhecimento de como essa luz se faz. A gente tem exemplos de o André Luiz andando na espiritualidade em uma determinada ocasião, o mentor que o conduzia, ele disse, falou em densificar o corpo espiritual, para não chamar a atenção daqueles espíritos que habitavam naquela região, porque o brilho natural iria atrapalhar a passagem deles por ali. E você vê que informação importante para o nosso dia a dia, né? Quantas e quantas vezes a gente, de graça, arranja uma complicação porque a gente quer retrucar, né? E aí gera uma discussão, gera um... Você vê na situação atual política, né? Você não pode abrir a boca. Se abrir a boca, é guerra na certa. Agora, as suas atitudes, ninguém pode fazer nada contra elas. E elas se revelam. Então, para que nós tenhamos boas atitudes, é essencial que o combustível seja ótimo. E eu vejo isso pelo meu carro. Eu ouvi do meu genro, que trabalha na Shell, né? Que aquela gasolina V-Power é excelente. Ela custa mais caro, porém, a longo prazo, vale muito a pena. Então, você não tem dúvida. Você já sabe o posto de gasolina que você quer, você já sabe a bomba que você vai escolher, e a única coisa que você tem que procurar é um posto de gasolina que o preço não seja tão exorbitante. Então, quando você se abastece do combustível correto, você se municia de todos os elementos. Eu estava falando a respeito do brilho, né, do nosso corpo espiritual. A espiritualidade, ela nos identifica através dessa luz. Então, nós podemos esconder essa luz daqueles que a gente quer evitar provocar contenda, provocar ciúme, mas não temos que nos preocupar, porque o plano espiritual nos identifica de forma natural. Então, nós temos que aprender, primeiro, o que que é a verdade, o que que é o essencial, o que que é bom, para depois nós podermos fazer a escolha certa. Quando a gente faz a escolha certa, a gente se abastece do combustível correto, é tocar a vida para frente, né? E jamais permitir que a contenda, que a dissensão se estabeleça. Você veja que no próprio meio espírita que nós convivemos, existem algumas atividades que a gente faz que não devem ser prioridade, porque às vezes algumas dessas atividades provocam ciúme, provoca contrariedade no outro. Então, essas coisas assim a gente tem que deixar de lado quando não existe condições de fazer da forma certa. Não se preocupar com isso. O Kardec, ele, num determinado momento, ele falou e colocou uma, em prática: eu não quero cargos. Porque aí, quando você se despoja das atividades acessórias, você pode se dedicar muito mais e ter foco naquilo que é essencial que você faz. Aquilo que é essencial e que só você pode fazer. Então, nessas condições, nós não podemos patinar, nós não podemos duvidar. A gente tem que ter uma atitude. Então, que a gente, na sociedade, em nossas ações, em nossas atitudes, elas não podem causar dúvida para as pessoas. As pessoas, em nos vendo, elas têm que identificar aquilo que elas conhecem do que é bom e o que não é bom. Então, nós não podemos vacilar nas nossas atitudes no meio social, principalmente. É isso aí, Wilson. É verdade, Luiz. A gente, por exemplo, nós somos cristãos. Acima de tudo, né? Eu acho que o nível primeiro, né? O que nos define, deveria nos definir primeiramente, é sermos cristãos. Logo depois disso, somos espíritas. Então, somos cristãos espíritas. Ou seja, o espiritismo, para nós, é uma ferramenta, é um meio, uma lente com a qual nós observamos, interpretamos os ensinamentos de Jesus. Agora, pode exibir uma certa confusão quando você olha para uma pessoa que é cristão, mas defende certas ideias ou posicionamentos que são totalmente contrários ao básico do cristianismo. Não faz sentido algum. Isso gera uma perplexidade na sociedade. Fala, gente, mas não são cristãos? Por que defendem esta ou esta ideia? Não faz sentido. Então, o que você falou, Luiz, realmente é muito importante para nós podermos fazer uma leitura de mundo. Porque a paz, a felicidade, como aprendemos no Espiritismo, é paz de espírito. E paz é ausência de conflito, numa definição simples. Então, não dá para ficar em paz olhando para o mundo e aquilo ser um conflito. O Espiritismo, para nós, a religião, para muitos, é uma forma de você interpretar o caos, dar ordem ao caos, para se sentir uma certa segurança ao se conduzir pelo mundo. Ninguém gosta de andar no caos, né? Numa chuva de meteoritos, sabendo que pode ser atingido sem razão nenhuma, tua vida não serviu para nada acabar de uma hora para outra. Não, a gente tem que sair para a vida, né, com a certeza da nossa caminhada, das intercorrências que a gente está sujeito. Agora, se não faz sentido, a gente vive em conflito. Assim, muitas pessoas, né, que carregam o título de cristãos, mas a atitude realmente não condiz, ou a defesa de ideias que não condizem. Muito bem colocado, viu, Luiz? Alain, eu queria fazer uma provocação para você aqui, mas não só para o Alain, viu, Luiz? É para o Alain e para o Luiz também, porque você também pode comentar depois, tá, Luiz? Fica o assunto aberto. Mas é assim, a gente fala em procurar luz. Tem um texto do livro Jesus no Lar, do Neio Lúcio, em que o autor chama A Visita da Verdade. É muito interessante. Você que está em casa nos acompanhando, pesquise lá na internet tem o livro em PDF, A Visita da Verdade. Conta a história de uma pessoa que está numa caverna escura. E aí ele reclama, porque ele acha que ele não devia estar naquela caverna escura, e ele está sofrendo, é um ambiente horrível, é um ambiente fétido. E de tanto ele reclamar, o Senhor manda lá para ele um auxílio da caridade. Ele se alegra um pouco, mas não é suficiente, continua reclamando, porque ele está na escuridão, e aquele ambiente é horrível, e ele não merece estar ali. Enfim, eu vou resumir. No final das contas, o Senhor fala, tá bom, então, você quer luz? Eu vou te dar luz. E ilumina para ele ali. Quando ele se vê no meio da luz, ele vê o ambiente horrível em que ele está e ele percebe que a fonte daquele ambiente, a fonte do mau cheiro e tudo mais, é ele mesmo. E aí, ele, desesperado, procura uma caverna ainda mais funda para se enfiar numa escuridão ainda maior e não ter que lidar com aquilo. Então, é interessante esse aspecto psicológico, né, Alain? E a provocação que eu faço para você é para relacionar essa historinha que eu contei com o mito da caverna, com o mito daquele que não quer sair da caverna, né? Lá de Platão. O cara que é outro fala, ah, tem luz ali. Não, não, mas eu quero ficar aqui. Né? E como sair desse círculo vicioso da gente muitas vezes? Porque assim, você pede luz, aí você mergulha na luz, só que você não gosta do que você vê. Porque para iluminar a gente por dentro, né, Alain, a gente vai se deparar com... Eu vou me deparar com um Wilson que eu não quero ver. Eu não quero nem falar sobre ele. E você, como psicanalista, pode falar sobre isso também. A gente não quer olhar para dentro, muitas vezes, mergulhar, né, no fundo do nosso ego. Né? Alain Denis Souza. E depois, Luiz também, se você quiser comentar. Wilson, é assim, ó. Acabamos de falar, né? Porque, às vezes, a gente quer... ser luz, mas acaba sendo escuridão. E, no fim, a gente acaba sendo mais uma lanterna que ilumina o outro, mas não para mostrar a luz do outro, para mostrar os defeitos do outro. Né? Infelizmente, é mais fácil a gente apontar os erros do outro do que os nossos próprios erros. A gente... como que é aquela história? O macaco enrola o rabo, senta em cima e olha o rabo do outro. Né? Não é assim? Então, é mais ou menos isso que a maioria de nós, né, faz no dia a dia. E isso é muito complicado. Então, no mito da caverna, não sei se todo mundo aqui conhece de Platão, nascem os homens, geração a geração, aprisionados no fundo de uma caverna. Nunca saem de lá. Entre a boca da caverna e eles, tem uma pira acesa, constantemente, e algumas pessoas que moram do lado de fora da caverna passam com placas entre o fogo e aqueles que estavam no fundo da caverna, e essas placas projetam sombras no fundo da caverna. E aquelas pessoas aprisionadas ali começam a criar toda uma história, toda uma ideologia de vida baseada naquelas sombras, até que um deles foge e vê a luz. Demora algum tempo, porque ele tem que se acostumar, né? O olho dele não estava acostumado com aquilo, e ele resolve voltar e contar para os outros. Aí Platão provoca, eu esqueci o nome do rapaz que ele provoca, que era um dos pensadores que estavam com ele nesse diálogo, esse mito está no livro A República, é o capítulo 7 do livro A República, de Platão. Platão escreve por diálogos, né? Então um desses aí pergunta para ele, ou ele pergunta para o rapaz, o que você acha que aconteceria com esse que voltou a contar? E o rapaz fala assim, olha, provavelmente iriam matá-lo. Né? Por quê? Porque muitas vezes a gente quer iluminar a vida de alguém e acende muita luz na vida dela. Nós temos que ir dando luz conforme a possibilidade da pessoa compreender o que ela está vendo. Não adianta a gente jogar um balde de luz numa pessoa que vive pela escuridão. É necessário que o conhecimento vá passo a passo. Eu lembro de uma moça que estudava com a gente lá na União Espírita, e o marido dela era evangélico, e ela queria, porque queria que ele se tornasse espírita. E eu falei assim, nossa, mas deixa ele lá, se tá bom para ele, vocês brigam por causa disso? Não. Então deixa ele lá, Falei, faça o evangelho no lar com ele, só que em vez de você usar o evangelho segundo o Espiritismo, use a Bíblia. Ah, mas pode? Falei, claro que pode. Você pega um livro que ele aceite e estudem juntos, rezem juntos. Isso é importante para o seu lar. Deixa ele onde ele está. Se for o caso, ele mesmo vem atrás de você depois. Calma. Aí chega um dia, eu ia fazer uma palestra, ela falou assim, Alan, eu vou falar para ele que você convidou ele para vir ver sua palestra, porque eu sempre falo de você e ele quer te conhecer. Pode? Falei, mas claro, pode falar. Aí o rapaz veio e falei assim, aonde você frequenta? Aí ele falou o lugar que ele frequentava e o pastor lá era meu amigo. Ele fazia parte de um grupo de estudo de filosofia comigo. Aí eu falei, nossa, o seu pastor é um cara muito gente boa, rapaz. Olha, fala para ele que o Alan mandou um abraço para ele. Quando se ouvir, faz já umas 2 semanas que a gente não se vê. Tal. Pô, você é amigo dele? Falei, estudamos filosofia junto. Puxa, que legal, tal, tal, tal, tal, tal. Aí eu não falei nada dele vir frequentar. E ela ficou brava ainda comigo, por que eu não aproveitei aquela oportunidade, né? Conclusão, com o passar do tempo, ela se afasta um pouco do Espiritismo, depois de um tempo eu encontro com os dois na rua, quem melhor me tratou foi ele, não ela. Né? Porque ela estava envergonhada de ter se afastado do Espiritismo e ele estava muito tranquilo das escolhas que ele fez. Então, a luz da vida dele estava necessária para aquele ser. Então, não adianta a gente, às vezes, achar que só o Espiritismo é uma salvação. Não é assim que funciona. Às vezes, para alguns, pode ser algo muito assustador, como o Luiz já deu alguns exemplos aqui. É importante que cada pessoa a gente entenda o nível que ela está de ir até a luz, de conhecer as verdades, porque, de repente, ela pode encontrar naquilo um motivo de morte, assim, né? Falar, nossa, é muito para mim. Né? Então, a gente tem que entender que a espiritualidade, a gente tem que acreditar nisso, essa é a nossa fé. Ela nos dá o conhecimento e o discernimento naquilo que a gente pode aguentar. Diz, inclusive, Emmanuel, que se você pedir numa reencarnação uma prova maior do que a sua capacidade de passar, eles diminuem ela, porque sabem que a chance de você falhar é muito grande. Então, a gente só passa por aquilo que nós temos condição de passar, porque, mais do que isso, eles não vão exigir da gente. Passo a passo, porque a espiritualidade conhece a nossa real capacidade espiritual. Não é escondida através do verniz da educação de uma encarnação. Nós temos uma necessidade espiritual que é mais importante. Então, a luz que a gente recebe, ela é proporcional à luz que nós podemos assimilar. Agora, nós temos o dever de buscar mais luz. Aí é o esforço de cada um para iluminar a nossa vida. Pois é. Boa colocação. Luiz? Complementando aquilo que o Alan acabou de falar, nós temos que fazer a força para ir buscar mais luz. Mas nós não podemos forçar a barra. Eu enfatizo muito que é essencial que a gente conheça a doutrina. E a doutrina é muito clara. Para todas as nossas reencarnações, existe um planejamento. O grau de obscuridade de cada caverna que cada um de nós é colocado é de acordo com a sua capacidade de, naquele ambiente, fazer o máximo. Então, nós, às vezes, somos situados num determinado ambiente e ficamos a vida inteira lutando contra aquilo, tentando mudar, e a gente acaba se frustrando porque nunca consegue aquilo que muito provavelmente seria o nosso suicídio. Então, a doutrina é muito clara com relação a isso. E o Emmanuel tem uma frase que ele enfatiza muito isso. Ele diz assim, trabalha no círculo de pessoas que onde você foi inserido. Faça o melhor nesse circo. Se a espiritualidade ela te vê em você um potencial, Se você tem condições de influenciar um círculo maior, ela cria os mecanismos para que você passe para esse ciclo de influência mais abrangente. Então, nós temos que entender que quem manda do planejamento e na incursão da nossa encarnação é o plano maior, porque ele tem a visão de tudo. Ele tem a visão que permite reconhecer aquilo que nós podemos fazer daquilo que nós não temos capacidade para fazer. Então, nós temos que conhecer para podermos nos disciplinar a permitir que o curso das coisas se façam de uma forma natural. É isso aí, Wilson. Muito bem, muito bem. Eu queria fazer um link entre os dois agora, vou fazer um intermediário. O Luiz falou muito de ação, de atitudes, né, no seu primeiro comentário sobre tudo. E o Alan falou sobre lançar luz ao outro, muitas vezes. Olha que interessante, eu vou fazer um link com esses dois comentários aqui. E lembrar o seguinte, que quando pedimos luz, a luz por si só não faz nada. Ela só revela o que está oculto, né? Você está num ambiente escuro, né? Tateando, você nada vê, você não pode fazer nada, ou muito pouco, muito pouco. Quando a luz acende, você pode ver. E vendo, você identifica o que precisa ser feito. Mas sem a atitude, né, que o Luiz colocou, nada vai se resolver. Quando a gente pede luz aos mentores espirituais, é para que nós possamos enxergar aquilo que precisa ser realizado, tanto realizado em nós mesmos, né, como realizado no nosso entorno. E aí a gente vai para um princípio daquela história que eu contei, do homem que, quando descobre a causa do ambiente em que ele estava, lá do livro Jesus no Lar, foge para uma caverna mais escura. Né? Aí a gente vai conceituar a ignorância e a burrice. O burro não é aquele que não tem capacidade para compreender, mas é aquele que escolhe permanecer na ignorância. Quando ele tem contato com a luz, ele está na ignorância, na escuridão, ele não enxerga, ele não sabe o que precisa fazer, ele não sabe qual é o problema e nem por onde andar, nem que caminho seguir. Aí ilumina. A hora que ele vê, fala, nossa, mas está complicado isso. Deixa para lá, vou procurar um buraco mais escuro. Né? Ele tem dificuldade em sair, porque na ignorância onde ele está, ele já conhece aquele ambiente de ignorância, os desafios que ele tem, é um ambiente controlado para ele. Então, nem sempre a luz agrada algumas pessoas. Elas preferem permanecer na escuridão. Só que nós sabemos que, como o Espiritismo é uma doutrina progressista, evolucionista nesse sentido, né? O Kardec nos diz que o homem, o Espírito da Verdade, na verdade, responde a Kardec dizendo que o homem pode empatar um pouco o progresso, né? Ele pode impedir, diminuir um pouco a marcha, mas ele não pode parar, né? Uma hora a coisa tem que ir, ele tem que ir junto. É isso aí, meus amigos. A luz, que possamos enxergar o que precisa ser feito e que tenhamos coragem depois para fazer, para, né, realizar o trabalho que tem que ser realizado em nós mesmos. Imagina, você pede luz, aí você vê, poxa vida, acontece um evento que te revela o quanto vaidoso você é, ou quanto orgulhoso você é, ou quanto egoísta você ainda é. Lide com isso com clareza. Eu sou egoísta. A minha atitude foi egoísta, eu devia ter feito diferente. O que eu faço para ser menos egoísta? E vamos para frente. Né? Esse é o caminho. Queridos irmãos e irmãs, pessoal chegando depois aqui também. Olha lá, a Lavínia falou, olha, cheguei, desculpas pela demora, cheguei mais tarde. Olha lá, Lavínia, seja bem-vinda, Lavínia. Obrigado pela presença. Aqui também a Regina Arruda. Ela diz aqui que com luz vemos que temos que trabalhar para mudarmos e limparmos a caverna. É isso mesmo, olha lá. Caverna escura só dá para limpar com luz. No escuro ninguém vai varrer, né? Cuidar da caverna. A gente vai viver na sujeira se viver no escuro, é claro. A Isabel Bulo também comentou aqui dizendo que assim como gradativamente colocamos dentro de nós essa luz sem forçar o entendimento, sempre chega a hora certa. Através do sofrimento ou da dor, santo remédio, a doutrina espírita nos presenteia dessa benesse, com certeza. Pessoal chegando, a minha mãe, olha lá, Dona Nazaré, lá de Americana também, um beijo, mamãe, seja bem-vinda. Regilaine passando por aqui, Cidinha, Ana Cristina Aragon, Patrícia Elias, obrigado pela companhia. Bom, vamos passar para o segundo bloco, mas antes aqui alguns recados rápidos, Alan, Luiz, ó, vamos lá. Se você ainda não se cadastrou, a USE Piracicaba tem uma lista de transmissões, não é um grupo, tá? A gente não vai ficar trocando mensagem, é só uma lista mesmo de transmissão, onde nós enviamos sempre quando tem um evento diferente aqui em Piracicaba, um orador que vem de fora. Agora em novembro, por exemplo, a gente vai ter Arthur Valadares, que vem aqui para Piracicaba, né? A USE fechou com ele aí para o mês de novembro. A gente avisa por esse número aqui. Então a gente manda um recado, programa Visão Espírita, quando vai para o ar, sempre que tem alguma coisa acontecendo, né, em Piracicaba e região, porque são mais de 30 centros espíritas afiliados aqui na USE Piracicaba. Então mande ali uma mensagem pelo WhatsApp nesse número, é 8877-8022, 9-8877-8022. Sempre que tiver alguma coisa nova, você vai ficar por dentro do que está acontecendo para não perder nada do movimento espírita. Eu quero aproveitar e agradecer também você que tem contribuído para manter o programa Visão Espírita no ar. Lembrando que esse programa é mantido desde o ano de 1999 com o auxílio de você, que contribui com qualquer valor para manter o nosso programa. Temos um estúdio, temos alguns custos com manutenção de equipamento, com o pagamento mensal do aplicativo, com internet, com condomínio, e a gente consegue manter tudo isso com a sua ajuda. Se você ainda não contribuiu e deseja, está passando aí na tela o número da conta ou o Pix para você fazer a sua contribuição. Nós novamente agradecemos a todos vocês, assim como também agradecemos a USE de Santa Bárbara do Oeste, que é uma entidade, uma instituição também, que desde o início, né, que do programa Visão Espírita ajuda a manter o programa Visão Espírita no ar, que hoje faz parte da União Rádio Web, que por sua vez integra as atividades da USE Intermunicipal de Piracicaba. E falando em USE, a gente vai lembrar a você que ainda não conhece, que está em Piracicaba, visite ali a Livraria Espírita Allan Kardec, aqui no centro de Piracicaba, na Rua Voluntários de Piracicaba, número 583, loja 5. Centenas de títulos, romances, livros doutrinários. A Yara está lá, nossa querida companheira, né, à sua disposição para sugerir a melhor leitura para que você possa avançar em seus conhecimentos e se iluminar, como a gente tem falado aqui. E se você está em Santa Bárbara do Oeste, aí também você tem a Banca do Livro Espírita, que fica lá na Rua Dona Margarida, número 834, ao lado do Centro de Memória, que é a antiga Biblioteca Municipal. Muito bem, dados os recados aqui, a gente está preparado para iniciar o segundo bloco do programa Visão Espírita, onde seguimos num estudo sequencial da obra O Espírito do Cristianismo, de Cair Barchutel. E hoje nós avançamos para o texto Os Olhos e a Candeia, um texto que tem relação também com o primeiro contexto de abertura do programa. Eu vou ler, então, somente a introdução, que é uma citação ao Evangelho de Lucas, em seu capítulo 11, versículos de 33 a 36. E depois a gente vai pedir para o Alan e para o Luiz para comentarem, então, a visão de Cair Barchutel sobre esse trecho do Evangelho. Abre aspas. Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do módio, mas sobre o velador, a fim de que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo são os olhos. Se estes forem simples, todo o teu corpo será luminoso. Mas se forem maus, todo o teu corpo ficará às escuras. Vê, então, se a luz que há em ti não são trevas. Pois se todo o teu corpo for luminoso, sem ter parte alguma em trevas, será inteiramente luminoso, como quando uma candeia te alumia com a sua luz. Fecha aspas. Alan Diniz Souza. Opa, estava sem som. É, você viu que você montou aí com habilidade, juntou os textos com habilidade, né? Então, faça-se a luz, né? Os olhos é a candeia, né? Esse texto. É isso? Os olhos são a candeia do corpo. Os olhos é a candeia do corpo. Olha que interessante, né? O que é candeia, né? Candeia, por sinal, é o nome de uma publicadora de livros espíritas, né? O que seria o significado dessa palavra candeia? É um vaso suspenso por um gancho fixado à parede, né? Onde eles punham óleo ou cera. É que nem um spot assim, lateral que a gente colocava, só que em vez de ser elétrico, era óleo ou a vela, né? Então, quando a gente olha ali para aquela candeia, né, aquela iluminação, né, quem estava no escuro, por exemplo, e olha de repente por uma luz, não consegue ver nada, né? Eu imagino a passagem quando Paulo, ainda Saulo, encontra Jesus no caminho de Damasco. Se imagina a luz de Jesus na forma espiritual. Eu não consigo imaginar. É algo assim muito difícil de eu medir assim, na minha mente aqui. Eu tento ter alguma ideia em cima do Chico. As pessoas chegavam perto do Chico, perdiam a voz, não conseguiam nem falar, a voz ficava embargada, choravam, sentiam aquela energia daquele perispírito luminoso do Chico. Agora, imagina a energia de Jesus, nosso governador espiritual do planeta. Não dá para descrever. Então, quando Saulo chega ali perto daquele... ou melhor, Jesus, né, chega perto dele, ele fala que uma luz muito forte o cegou. E ele escuta Jesus, ele não fala que ele vê Jesus. Porque era tanta luz que o cegou. E ele precisou daquele processo de cegar para os olhos da carne, das coisas da vida, para ele, depois de alguns anos, né, que ele vai ser colocado lá no deserto, ele poder voltar a falar do cristianismo. Ele precisou de um tempo de recolhimento. Eu não lembro se é 3 ou 4 anos, ele fica lá afastado, num oásis lá no meio do deserto, ajudando um casal a cultivar ali naquele canto do mundo, para depois ele se sentir com capacidade de voltar e falar do cristianismo. Não sem antes sofrer ainda no começo do seu trabalho, umas duras provas, né? Então não dá para você mudar a direção só porque você viu a luz. A luz, muitas vezes, ela pode te cegar no primeiro momento, tal qual aconteceu com o Saulo, né? Então, o que ilumina a nossa vida não é o olho do corpo físico, né? Mas é a maneira que você usa o seu olhar, as suas percepções, né? Como eu percebo o mundo? Qual o julgamento que eu faço ao olhar, ao conviver? Aqui podemos pensar até naquele que não enxerga da visão do olho físico. Então, ele também pode ver o mundo de outras maneiras, né? Perceber o mundo de outras maneiras. Então, quando eu perceber essa iluminação, quando eu perceber luz, eu até nessa hora eu tenho que tomar um pouco de cuidado, porque é ela, a luz dos olhos, né, desse olhar, dessa percepção, que vai transformar meu ser. Muitas vezes a gente se acostuma a olhar para as coisas com um olhar de julgamento. E esse olhar de julgamento nos condena, né? Na psicanálise, por exemplo, Freud tem uma frase importante que ele fala assim: quando Pedro fala de João, eu sei mais de Pedro do que de João. Né? Então, assim, a gente tem que prestar atenção que aquela luz que vem iluminando a minha vida, né, essa luz, ela tem um propósito: me iluminar primeiro. Então, quando eu perceber as coisas do mundo, como eu as utilizo para a minha transformação? Como eu percebo as necessidades que o meu ser espiritual tem para eu me transformar? A gente fica, às vezes, muito preocupado em transformar aquele que está do nosso lado, mas a gente só consegue transformar o que está do nosso lado pelo nosso exemplo. Então, a luz tem que primeiro me iluminar. Quando eu estiver iluminado, as pessoas na minha volta perceberão essa luz e começarão a ter a mesma vontade de se transformar. É só dessa maneira que a gente consegue realmente transformar o mundo de forma segura. É lógico que é muito difícil, é lógico que não é simples, não, gente. A gente olhar para nós e perceber os defeitos, as falhas de comportamento, os vícios de conduta e transformá-los não é fácil, não é fácil. Mas é necessário que assim a gente faça. Eu acho que era isso. Passo a voz, a palavra aqui para o Luiz complementar isso. Sim, sim. É isso, Luiz. É, o texto, além do seu comentário livre, o texto também deixa claro que, Caíba, né, no seu comentário, que os olhos, então, são a principal... O Evangelho nos diz que a sede principal das enfermidades está nos olhos. Eu queria que você também comentasse sobre esse aspecto. Nós somos seres reencarnantes, né? Nós reencarnamos e, vivendo aqui, hoje nós temos uma compreensão que nós somos espíritos milenares, mas nós não tínhamos. Temos porque conhecemos o Espiritismo. Eu era presbiteriano, eu não sabia disso. E os meus olhos eram atraídos por aquilo que esse espírito milenar trouxe consigo. Então, todas as mazelas que eu trazia dentro de mim, os meus olhos eram atraídos por aquelas mazelas. E aos meus olhos, ao identificar aquelas mazelas, eles se identificavam com ela e se rejubilavam com ela. Então, os meus olhos, o próprio ser espiritual os dirige. E aí eu tive a oportunidade de conhecer a verdade. Eu conheci o Evangelho de Jesus de uma forma mais aprofundada, conheci a doutrina dos Espíritos de uma forma mais aprofundada. E essa doutrina, essa informação, ela me fez ter a consciência de que, de uma forma instintiva, meus olhos seriam atraídos por aquilo que aquela frase diz, né? Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Você vê, está lá no Evangelho, mas a gente não entendia. Agora a gente entende. Então, aquilo que me atraía pelas minhas mazelas, pelas minhas tendências, pelos meus arrastamentos, era o que meus olhos viam. Mas eu aprendi uma coisa nova. E o Evangelho também me ensinou que Paulo tinha dificuldade de se livrar dos seus arrastamentos, porque a tendência era seguir os arrastamentos. Então, me permitiu ver que o fato de eu sofrer a ação dos arrastamentos e, de vez em quando, dar uma mancada, não era coisa para mim me matar. Eu tinha que compreender e saber que tinha que lutar em sentido contrário. E como eu conheci aquilo que é a luz, eu comecei a educar os meus olhos para que eles focassem na luz. E estou lutando até hoje. Essa é a nossa luta. Essa é a luta de cada um de nós. E quanto mais nós vamos nos identificando com essa luz, o que que é essa identificação? É essa insistência que nós devemos ter de, mesmo tendo um arrastamento para puxar os nossos olhos para outras coisas, a gente volte o nosso olhar para a luz. E essa insistência vai criando em nós aqueles elementos que permitirão, como no, na fala do próprio Paulo, que as nossas escamas possam ser despojadas até que a gente chegue num ponto que a gente possa falar que nem o Paulo. Já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Fruto da minha persistência em vencer as minhas tendências e buscar aquilo que eu aprendi a conhecer, que é a luz. Essa é a luta de cada um de nós. E a tarefa de todos nós é divulgar essa luz para que as pessoas não vivam naquele molde reencarnacionista do automático. Se submeter às tendências, mas ter conhecimento que existe coisa nova. Isso é incumbência nossa e que nós temos que fazer com o máximo de afinco e o máximo de cuidado, para mostrar para as pessoas, olha, tem isso aqui. Que Jesus nos abençoe. É isso aí, Wilson. Muito bonito. Eu sempre falo muito sobre isso, Luiz, sobre a questão da educação dos sentidos. Os sentidos, eles podem ser educados. A gente pode educar, treinar os nossos olhos, treinar os nossos ouvidos, né, para descartar aquilo que realmente não tem valor, aquilo que foi dito no momento equivocado pela pessoa. Porque a gente pode filtrar tanto o que a gente ouve, tanto o que a gente vê. É uma questão de educação mesmo. E eu acrescentaria aí, educar a nossa fala, né, o que a gente fala, a nossa percepção. E o Alan foi muito feliz quando colocou a questão da visão transcender os órgãos físicos, porque, na verdade, é isso. Quando o Alan fala sobre a visão também, ele fala sobre a percepção dessa luz, dessa energia. Isso tem a ver com uma capacidade perispiritual, como o Alan próprio afirmou. E isso é muito bonito, né? Eu gostei muito de ambos os comentários, viu? Aprendi muito com vocês. Mas eu queria voltar para o Alan, porque o Luiz acabou não respondendo essa parte que eu perguntei especificamente. Eu queria que o Alan só complementasse para a gente ter uma resposta a essa pergunta. Alan, a visão com relação ao seu efeito no corpo físico, na saúde. A visão, uma visão deturpada causa doença? O Espiritismo nos diz isso com clareza, realmente? Confirma isso que está no Evangelho, segundo Caíba? Uma visão deturpada pode me causar doença física mesmo? É isso? De que forma? Olha, Wilson, se eu entendi direitinho a pergunta, a gente vicia o olhar em ver só algumas coisas. Você quer ver? Eu vou fazer um exemplo de uma forma prática. Certa vez eu queria trocar de carro e eu estava focado em comprar um determinado modelo de carro. Eu passei quase uma semana só vendo aquele carro na rua. Eu falei, nossa senhora, mas como tem esse carro aí, né? Olha, quanta gente que usa, eu nunca tinha percebido isso. Mas os carros já estavam passando por mim antes de eu pensar nisso. É que o meu olhar, naquele momento, ele focou aquele modelo de carro. E aí você começa a perceber o carro, as diferenças do carro. Isso eu estou falando, dando um exemplo de algo material. Agora, quando a gente pega esse exemplo e traz para a experiência espiritual, da evolução espiritual, o nosso olhar, o nosso ouvido, os nossos sentidos todos, eles, quando a nossa mente se volta para um determinado ponto, todas as percepções nossas, elas se ligam naquele ponto. Se a minha mente estiver ligada à carniça, eu só vou ver abutre. Se a minha mente estiver ligada ao mel, eu só vou ver abelhas. Então, Emmanuel fala na introdução do livro Nos Domínios da Mediunidade. A abelha busca o mel, o abutre a carniça. O que você está buscando? Então, a educação da percepção é o que vai nos dar em nossa volta mel ou carniça. O nosso olhar vai ser direcionado para aquele centro preocupante que nós nos concentrarmos. Então, se eu quero a luz, que eu me preocupe com a luz. Porque se eu quiser a escuridão, eu também vou encontrar a escuridão. Porque tudo é lícito, né? Tudo é lícito. Mas nem tudo me é permitido. E nem tudo é devido, é importante para mim. Tem coisas que eu tenho que aprender a não perceber mais, a não ver. Outras coisas é importante que eu veja, que eu perceba. Eu não sei se era essa a sua pergunta, Wilson. Sim, sim. Era assim. A gente falava sobre a questão da saúde. Então, realmente, né, fazendo uma relação com o perispírito, quando a gente foca, como você diz, por exemplo, só nos aspectos ruins de uma pessoa ou de um acontecimento, né, você vai ficar invariavelmente magoado ou ressentido ou muito triste. E perispiritualmente, você vai atrair, porque o perispírito tem também uma sensibilidade magnética. Né? Sim, ele vai atrair para si determinadas partículas que André Luiz vai chamar de miasmas insalubres ou miasmas deletérios, né? Você vai atrair essas partículas que vão se fixar na tessitura sutil do seu corpo perispiritual e aquilo, posteriormente, né, o seu corpo perispiritual já estará adoecido, mas posteriormente aquilo vai passar também para o corpo físico, vai somatizar, e isso depois vai aparecer os sintomas também no corpo físico. É por isso que a pessoa que tem pessoa muito crítica, ela vai ter gastrite, ela vai ter sempre sintomas desse jeito. Além do biológico, é claro, da produção de certas enzimas e substâncias, tem um aspecto perispiritual também, que tem essa relação com os nossos olhos. Luiz Pessoa Guimarães. O Caibara, ele cita uma história de que Jesus passava por um corpo de um cachorro em putrefação e todo mundo se afastando, né? E aí Jesus disse assim: vocês observaram a dentadura desse cachorro? Que dentes lindos que ele tem, né? Então, focando exatamente isso que vocês falaram. Quando nós focamos nas coisas positivas, nós filtramos as coisas positivas para dentro de nós. É isso aí. Bom, 10 horas e 37 minutos, nós acabamos passando até uns instantezinhos aqui, uns minutinhos aqui, mas estamos então preparados para dar início ao terceiro bloco. No terceiro bloco, a gente faz um estudo sequencial da obra A Gênese, né, da Codificação Espírita. A minha edição aqui é da FEB, do Evandro Noleto Bezerra. A gente fala porque às vezes tem uma diferença, né, de traduções. Mas nós temos aqui, começamos hoje, Ressurreições. Estamos no capítulo 15, é o item 37, né, em sequência ao que o Geraldo conduziu no último programa, em setembro ainda. Então eu vou ler só a introdução que traz o relato evangélico, e eu queria que depois vocês comentassem, à luz da doutrina espírita, como a gente interpreta essas ressurreições. E essa é uma parte bem, bem marcante, né, dos evangelhos. As ressurreições que Jesus produziu. Tendo Jesus passado novamente para outra margem, logo que ele chegou, grande multidão se reuniu em torno dele. Então um chefe de sinagoga, chamado Jairo, veio ao seu encontro e, ao aproximar-se dele, se lançou aos seus pés, a suplicar com insistência, dizendo: tenho uma filha que está no momento extremo. Vem impor-lhe as mãos para curar e lhe salvar a vida. Jesus foi com ele, acompanhado de grande multidão que o comprimia. Quando Jairo ainda falava, vieram pessoas que lhe eram subordinadas e lhe disseram: tua filha está morta. Por que hás de dar ao mestre o incômodo de ir mais longe? Jesus, porém, ouvindo isso, disse ao chefe da sinagoga: não te aflijas, crê apenas. E a ninguém permitiu que o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu ele uma aglomeração confusa de pessoas que choravam e soltavam grandes gritos. Entrando, disse-lhes: "Por que fazeis tanto alarido e por que chorais? Esta menina não está morta, está apenas adormecida." Zombavam dele. Tendo feito que toda a gente saísse, chamou o pai e a mãe da menina e os que tinham vindo em sua companhia e entrou no lugar onde a menina se achava deitada. Tomou-lhe a mão e disse: "Talita cumi", isto é, "minha filha, levanta-te, eu te ordeno." No mesmo instante, a menina se levantou e se pôs a andar, pois contava 12 anos. E ficaram todos maravilhados e espantados. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21 e versículos de 35 a 42. Alain Diniz Souza. Essas passagens são fantásticas, né? É, eu fico imaginando acontecendo isso hoje, né? Hoje, com toda vamos falar assim, a mudança cultural das pessoas, 2000 anos depois, aí, hoje um negócio desse aí ia ser fantástico de domingo à noite, ia sair Globo Repórter, ia ter um monte de canal do YouTube filmando, né? É, seria algo assim realmente surpreendente, né? Uma pessoa, uma criança ali, né, que já estava constatada morta, de repente não está mais morta. O que será que Jesus quis com esse movimento, né? Foi Jesus que trouxe a vida àquela criatura? Não foi. Foi a sua mediunidade que percebeu que ela estava, de repente, num fenômeno ali de catalepsia, que parecia morta e, de repente, voltou? A gente não vai saber ao certo os detalhes daquele acontecimento. Mas a grande lição que eu acho que Jesus nos passa, inclusive falando para os sacerdotes, é em relação à fé. Né? A fé, ele mesmo fala, move montanhas. A fé transforma. A fé é uma esperança que nasce em nossos corações, que nos amplia possibilidades. Não que ele tenha feito um milagre, o Espiritismo, ele deixa claro que são sempre fenômenos. Como nos faltam dados para analisar e tentar achar uma explicação fenomenológica para essa passagem, eu não vou aqui me ater a explicar o fenômeno, mas eu vou apenas comentar que o grande ponto a ser valorizado para mim nessa passagem é em relação à fé. Que a nossa fé seja maior possível sempre. A fé é a esperança de que as coisas aconteçam. E a gente não fala assim que a esperança é a última que morre, justamente porque a fé é a esperança, né? Então, se acabar a esperança, se a gente não tiver mais a esperança que as coisas aconteçam, aí tudo não tem mais sentido. Nós precisamos desenvolver esta fé sobre tudo o que a gente vive no mundo. A gente tem que olhar as coisas de uma forma mais positiva. Nosso olhar tem que ser educado para ver as possibilidades boas do desenrolar daquilo que vem acontecendo com a gente. Existem possibilidades boas e ruins para quase tudo que a gente vai fazer. Só que se a gente entrar, por exemplo, num casamento, já pensando na separação, então já nem case. Porque aí não tem sentido de ser, né? Já deixe de acontecer, né? Se eu começar a tratar uma doença já entendendo que eu morri, também já não tem mais o que se esforçar para isso. Então, que a gente entenda que a fé deve ser desenvolvida em nós como a última esperança, mas como uma esperança real, possível, que nós possamos aprender com aquele acontecimento. Ao aprender, a necessidade daquele mal feito continuar acontecendo acaba, cessa, e a vida muda e volta ao normal, apesar do que nós vivenciamos. Então, eu, para mim, nesse texto, a grande lição que fica, isso é a lição da fé. Exatamente. Alain, inclusive, né, nas palavras de Jesus, entre aspas aqui, não te aflijas, crê apenas. E eu queria aqui fazer uma provocação ao Luiz, olha, o que eu vou falar não tem nenhuma base, nem doutrinária, nada disso, tá? É só uma provocação mesmo, com base numa percepção pessoal minha. Eu notei que em muitas passagens, se não em todas as passagens em que acontece uma manifestação material, um fenômeno de materialização, como a transfiguração, outras curas, tem sempre a presença de três dos discípulos. E aqui eu fiquei surpreso que novamente se repetiu, eu não lembrava. Quando eu li, eu fiquei impressionado. Porque Jesus disse o seguinte, ó, aliás, o evangelista diz o seguinte, e a ninguém permitiu que o acompanhasse. Ou seja, Jesus falou assim, ó, fica todo mundo aí, não vem ninguém comigo, a não ser Pedro, Tiago e João. É sempre esses três, Pedro, Tiago e João. E aí, só para reforçar, quando eles chegaram lá, para entrar no lugar onde a menina estava, ela chamou o pai e a mãe da menina e os que tinham vindo em sua companhia. Portanto, Pedro, Tiago e João. Só os três estavam junto com Jesus no momento ali. Né? É curioso isso. Luiz, quer comentar alguma coisa sobre o texto, sua percepção, ou sobre esse comentário que eu fiz? Como eu falei, só uma provocação, de repente, para a gente pesquisar mais a fundo. Mas é bom você provocar, porque assim a gente se aprofunda na doutrina. O que você está provocando tem fundamento doutrinário. Então, nós sabemos que o nosso corpo espiritual, que nos acompanha como espírito, e quando nós reencarnamos, esse corpo espiritual se liga ao corpo físico num processo que vai até os 7 anos de idade. Então, você vê, essa ligação que se dá através dos plexos e dos centros de forças do corpo espiritual com o corpo físico, ele se processa para entrar 7 anos de processo, né? Duração do processo. O desencarne, existe um médium, eu vou citar o nome, mas não tenho certeza absoluta que é esse, eu acho que é. É Andrew Jackson Davis. Esse médium, ele era médico e médium. Então, ele descreve o processo de desencarne. Ele descreve todo o desenlace de cada um desses fios, desses centros de força e desses plexos. E ele, como médico, ele descreve com uma maestria fantástica. Então, o Alan falou a respeito de fé. Jesus falou que eles não tinham, né, a fé. Se eles tivessem, eles confiavam. Porque a fé em que consiste? A fé não é uma coisa aleatória, uma coisa sem sentido, uma coisa abstrata. Nós temos fé de que existem espíritos, existem criaturas com tal nível de evolução que se aquele desenlace não se completou, porque a doutrina é clara, esse desenlace ele só ocorre à volta quando esse desenlace não se completou. Quer dizer, ele tem possibilidade de retornar o seu processo. Ele estava em processo de desligamento, foi interrompido e ele foi revigorado. Por isso, a tua provocação. Jesus sempre levava portadores do fluido vital, discípulos que possuíam a mediunidade e poderiam contribuir com a sua doação fluídica para que ele fortalecesse aqueles laços que estavam enfraquecidos. Graças a Deus, né? Eu vos enviarei o Consolador que vos esclarecerá tudo o que eu vos tenho dito. E ele nos esclarecendo, a gente compreende e cada vez aumenta mais a nossa fé. Realmente tudo dentro da lei. O que nós precisamos é conhecer essa lei. É isso aí, Wilson. Muito bem. Ó, dá tempo ainda, são 10 horas e 50 minutos, a gente vai para o item 38. Eu vou ler, é bem curtinho. É muito semelhante, mas a gente pode extrair alguma particularidade desse caso também, ele merece ser visto. No dia seguinte, Jesus disse a uma cidade chamada Nain, e grande multidão. Wilson, o som não está legal. Alô? Está me ouvindo? Agora sim. Ótimo. No dia seguinte, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Nain. Acompanhavam-no seus discípulos e grande multidão. Quando estava perto da porta da cidade, aconteceu que levavam um morto para ser sepultado, filho único de sua mãe. E essa mulher era viúva. Estava com ela grande número de pessoas da cidade. Tendo-a visto, o Senhor se tomou de compaixão para com ela e lhe disse: "Não chores." Depois, aproximando-se, tocou o esquife e os que o conduziam pararam. Então disse ele: "Jovem, levanta-te, eu o ordeno." Imediatamente o moço se sentou e começou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos os que estavam presentes ficaram tomados de espanto e glorificavam a Deus, dizendo: "Um grande profeta surgiu entre nós, e Deus visitou o seu povo." O rumor desse milagre que ele fizera se espalhou por toda a Judéia e por todas as regiões circunvizinhas. Lucas, capítulo 7, versículos de 11 a 17. Alain Diniz Souza. Acredite que eu não lembrava dessa passagem de Jesus. Eu às vezes eu fico surpreso de como eu não ligo para essas passagens. Assim, com o maior respeito do mundo, por favor, gente, entenda o que eu estou falando. São passagens tão fantásticas e a gente tem ainda tamanha limitação em poder explicar um acontecimento desse, que eu acredito que a minha mente ela apaga para isso. Fala assim: eu não tenho como explicar isso aí. Como que eu vou explicar o que Jesus fez naquele momento? Uma coisa a gente sabe, né? Era importante para Jesus que ele fosse reconhecido ou recebido como esse missionário aí que eles aguardavam, né? Era importante para ele isso. Então, pode ser que a espiritualidade reservou para ele alguns casos, né, desse de catalepsia ou coisa parecida, para que ele fosse visto como esse salvador que eles esperavam. Ele precisava de alguns efeitos, assim, vamos chamar de fantásticos, para que o acontecimento da passagem dele realmente fosse mais valorizado, né? Para ele chamar a atenção daqueles que o seguiam, né? Agora, eu não tenho uma explicação para esse acontecimento. Eu só acredito que seja isso, uma oportunidade de chamar a atenção. Não sei se o Luiz poderia complementar de forma mais clara essa passagem. O Herculano Pires tem um livro muito interessante que chama Judas, e ele conta lá nesse livro que os personagens que eram trazidos à vida no povo judeu tinha assim uma questão de muito de eles ficavam muito impressionados com isso. O cara que era capaz de fazer isso, ele era cercado de muito mistério. E eles tinham muito medo dessas pessoas. Eles chamavam esses personagens de golem. E realmente é mais um caso onde o Jesus, como esse médium, médico, ele via que aqueles laços não estavam ainda totalmente rompidos. Eram passíveis de serem restituídos. E ele, de novo, processa. Isso aí, realmente, Alain, você focou o ponto certo. É um fenômeno, como todo fenômeno espírita, que ele se processa para chamar a atenção daqueles que só se impressionam pelos olhos. Então, eles, vendo o fenômeno, eles chamam a atenção e dizem assim, tem alguma coisa aí que eu não entendo, que eu respeito muito, mas não entendo. Quer dizer, eles passam a respeitar com muito mais rigor aquele personagem que processa esse tipo de fenômeno. É um livro interessante do Herculano Pires, chamado Judas. É bastante interessante para conhecer esse processo, o golem, qual era a influência que ele tinha sobre o povo. Era uma coisa bem mística. Eles usavam assim como um talismã. Era uma coisa que todo mundo respeitava. É isso aí. Muito bem. O que assim me chamou a atenção, especialmente nesse texto, é o que moveu Jesus. É claro, sempre movido por amor, não tenha dúvida. Mas aqui o evangelista, né, cita, tendo o Senhor visto, se tomou de grande compaixão para com ela. E a gente fica pensando nisso. Ele viu que era uma viúva. Ela já não tinha um esposo. E a viúva, naquele tempo de Jesus, vivia grande dificuldade, as viúvas. Elas não eram acolhidas pela sociedade. Era uma coisa complicada. E aí o filho dela, único, também, estava sendo levado, morreu. Ela ficou sozinha, totalmente desamparada. Imagina um mestre naquele momento, tocado de compaixão profunda, se mobiliza e vai até ela. Veja que, sem que ela pedisse, estavam passando por ali, se encontraram eventualmente, sem que ela pedisse, e ele a atendeu. Considerando, né, o que o Alain falou sobre fé, né, nesse ponto, é que nós nos sentimos amparados por Jesus, não é, Alain e Luiz? Sabendo dessa compaixão para conosco, quando o nosso sofrimento é real, quando a nossa dificuldade é real, que nós nunca nos esqueçamos desse movimento de compaixão de Jesus. Certamente, os recursos necessários serão mobilizados, desde que sejam necessários realmente para nós. E principalmente, que existam. Principalmente que existam. A doutrina espírita é muito, muito enfática nesse ponto. Existia nesse fato a condição de restaurar. Né? Existe uma lei do desligamento e ela não foi desrespeitada. Veja que tanto nesse caso, né, a gente não vai chegar lá no último caso, que é o de Lázaro, mas tanto no caso da menina, né, que nós lemos no item 37, quanto desse menino, né, da viúva de Naim, ambos foi recente, né, foram poucas horas, poucos, né, após a percepção, né, a determinação da morte, foram poucas horas. Então Jesus encontrou naquele momento. Agora, no caso de Lázaro, foi diferente. Mas Lázaro vai ficar para vocês e o Geraldo para a semana que vem. Para vocês tratarem dele. 10 horas e 59 minutos. Eu quero novamente, aqui de minha parte, agradecer a você, Luiz, a você, Alain, pela companhia, pela oportunidade, né, de compartilhar esses minutos, o conhecimento de vocês. Quero agradecer a vocês, amigos e amigas que estão na sua casa, que estão participando aqui conosco, nos acompanhando. Muito obrigado, é sempre muito bom estar aqui com vocês. A semana que vem o Geraldo está de volta, né? Um grande abraço, uma boa viagem para ele de volta. E eu passo aqui agora, né, as considerações finais do nosso amigo Alandine Souza neste programa. Alan, sua palavra. Eu gostei do frisar neste programa, porque vá que eu não fale mais depois daqui, né? Pois é. Ah, meus queridos, que a luz se faça em nossa vida. E é para ela se fazer, só tem uma necessidade, você querer que ela faça. Você tem que brilhar. Tem que dar o primeiro passo. É difícil, tem que sair de uma zona de conforto, é difícil. Não é porque você vai escolher o caminho da luz também que tudo vai se iluminar, vão ter trevas no meio desse caminho, que nem a gente está andando numa rua, tem hora que tem um poste, tem hora que não tem um poste, tem hora que quebraram a luz do poste, e assim a gente vai caminhando. Vai chegar um dia, que não é o nosso ainda, que a própria luz do nosso espírito vai nos iluminar. Ainda estamos trabalhando para isso, para ter essa luz irradiante o tempo todo, mas nós só vamos chegar lá se a gente caminhar em direção à luz, na transformação, na purificação do nosso coração, através dos novos conhecimentos que possamos buscar e da vivência da caridade, que é o amor colocado em movimento. Um ótimo domingo a todos, uma ótima semana. Essa semana tem o dia 12 de outubro no meio aí, vai ter uma paradinha aí de feriado nacional. A gente tem um dia de um santo, mas também é o dia das crianças. Para se fazer a luz, deixa a criança renascer, pelo menos no dia 12 de outubro, no seu coração. Deixar vir a mim as criancinhas, não era assim? Por causa da pureza desse coração. Volte com essa pureza do coração, deixa que a luz se faça e a luz vai se fazer. Muito bem lembrado, meu amigo. Luiz Pessoa Guimarães, suas derradeiras considerações neste programa. Agradeço de novo a Deus, né, a possibilidade de participar desse programa. Amanhã eu estarei de novo no programa Visão Espírita, às 19 horas. Não sei se é com você ou com o Serginho. Sérgio. É o Sérgio. E na quinta-feira eu estarei lá no Bento de Amaral, França, falando sobre Maria, a mãe de Jesus. E no sábado voltarei ao Bento de Amaral, França, fazer um simpósio, né, sobre a Casa Espírita. É às 14h. Um abraço a todos e que nós possamos continuar divulgando a doutrina dos Espíritos e o Evangelho de Jesus. Obrigado pela atenção de todos. Obrigado, Luiz. Alain? Eu só lembrei que eu estou fazendo tão poucas palestras por conta de alguns compromissos, e essa semana eu tenho uma folguinha, e na sexta eu faço uma palestra lá no Fórum da Caridade e Nossa Salvação, às 19h30. Então, quem quiser aparecer, está lá convidado a prestigiar uma palestra, tá joia? Uma boa semana, meus queridos. Muito bem, uma boa semana a todos, que possamos seguir juntos, atentos, com ouvidos educados para ouvir o nosso mentor espiritual, né, que os companheiros do plano espiritual possam seguir conosco, nos ajudando para que encaremos os desafios dessa vida, que façamos brilhar a nossa luz para iluminar o nosso caminho e o caminho daqueles que seguem ao nosso lado. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.